não, não temerei, eu não temerei. Minha força em dias de tribulação, não temerei, eu não temerei. Meu coração Refúgio em sabe.